Panorama Agrícola para 18 de fevereiro de 2013, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, você, nosso ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de 18 de fevereiro de 2013, segunda-feira de lua crescente. Na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: a tua mão esquerda não deve saber o que a tua direita dá. Você confere no Panorama Agrícola desta segunda-feira recursos florestais e unidades de referência tecnológica. Fique ligado também no noticiário Campo Alegre e prepara a festa da ovelha. E conheça o Jovem Saber, programa de capacitação para o jovem rural. Você pode nos ajudar a fazer o Panorama Agrícola. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Curso de Liderança, Gestão e Empreendedorismo para Jovens Rurais. Informe-se na EPAGRE do seu município. Jovem, participe desse programa do Santa Catarina Rural. É hora das notícias. Nós estamos anunciando para você, Jovem Rural, o programa de capacitação Jovem Saber da FETAESC, um programa de capacitação à distância e presencial por meio de estudos dirigidos. O objetivo do programa é capacitar jovens em formação profissional, com enfoques em desenvolvimento rural sustentável, educação, agroecologia, organização da produção, cooperativismo, planejamento, organização, trabalho em comunidade e juventude rural. Podem participar jovens sócios ou não dos sindicatos dos trabalhadores rurais, com idade entre 16 e 32 anos. Os grupos de estudo devem ter no mínimo 5 jovens e no máximo 10. As inscrições são gratuitas. Depois de concluir os 8 módulos do curso Jovem Saber, os integrantes dos grupos de estudo recebem da CONTAG um certificado de participação que tem validade para o acesso ao PRONAF. Informações sobre o Jovem Saber no Sindicato de Trabalhadores Rurais do seu município ou junto à FETAESC. Município de Campo Alegre, no Planalto Norte de Santa Catarina, prepara-se para a Festa da Ovelha nos dias 15, 16, 17 e 18 de março deste ano. Além da Festa da Ovelha, Campo Alegre dá um bom exemplo também na compra da merenda escolar orgânica e da agricultura familiar. Mais de 90% dos alimentos usados na merenda escolar de Campo Alegre têm procedência local e orgânica, como cenoura, alface, beterraba, feijão, espinafre e outros produtos orgânicos. Apenas as frutas orgânicas locais ainda não podem ser compradas pela merenda escolar por falta do selo de inspeção. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, nós conversamos com um engenheiro florestal, Paulo Fluss, que coordena na EPAGRE o programa estadual Recursos Florestais. Ele fala sobre esse programa e as unidades de referência tecnológica. O programa Recursos Florestais ele envolve todas as regiões do estado. É claro que tem regiões com atividades, com ações mais significativas, mas, de certa forma, em todas as regiões existem atividades em florestas. No âmbito da pesquisa, não existem muitos projetos ainda na área de floresta, uma vez que está havendo uma série de projetos que agora tendem a migrar para o programa de florestas, e vai fortalecer, digamos, o programa na parte de pesquisa. Já na área de extensão, foram feitas diversas ações, principalmente através da capacitações dos técnicos e estes implantaram unidades de referência tecnológica. Então, está havendo, digamos, uma grande aceitação à procura dos agricultores em visitar essas unidades de referência. Então, há uma difusão muito grande de resultados através dessas unidades. E existem alguns casos, em alguns municípios, onde já houve centenas de visitas em unidades de referências implantadas por técnicos capacitados no programa de recursos florestais. Unidades de referência existem mais de 40 já implantadas no estado. Alguns municípios implantaram mais do que uma. Tem exemplos aí bem significativos na região de São Lourenço do Oeste, onde os sistemas silvipastorias e maciços florestais foram implantados em diversas propriedades, né? E na região como um todo lá. Então, também em Nova Itaberaba e Águas Frias também houve técnico que implantou diversos maciços florestais e sistemas silvipastorias e com uma grande visitação, principalmente nessas duas regiões. Então, não, houve diversas questões muito interessantes, implantações em outras regiões do estado, mas esses dois, três municípios, essas duas micro-regiões, onde houve assim, uma grande visitação nessas áreas. O engenheiro florestal Paulo Fluss dá mais detalhes sobre as unidades de referência tecnológica e fala também sobre o sistema silvipastoril. Na verdade, foram implantadas unidades de referência com maciços florestais, seriam florestas produtivas, e também unidades de referência com sistemas silvipastoris. Então, está se buscando bastante hoje na questão da atividade leiteira, a questão do conforto térmico do gado, né? Que tem muitas informações já que tendem a aumentar a produtividade e tudo mais. E além disso, a unidade de referência, o agricultor que implantar um sistema silvipastoril, tem também o rendimento da floresta. E ele vai, além de conciliar a produção pecuária, que vai melhorar, em muitos casos, a produção pecuária, ainda vai ter esse rendimento. Então, numa mesma unidade de área, ele vai ter um rendimento bem maior. E a floresta considera-se como uma poupança na propriedade. Então, ele vai fazer um pequeno investimento inicial e, gradativamente, depois da floresta madura, ele vai ter esse bom rendimento a mais dentro da propriedade. Além da pecuária e da floresta, a integração com lavoura também tem sido incentivada pela IPAGRE? É uma coisa também que está sendo comentado. A gente já teve projetos de sistemas agroflorestais muito antigos, desde 86 foram implantados os primeiros, né, na IPAGRE, 85, 86, principalmente com erva mate e culturas anuais. É uma questão que praticamente houve pouca aceitação, digamos, pelos agricultores em função de mecanização. Mas hoje, em função talvez até da questão do valor da própria erva mate, a meia sombra, considerada, digamos, de melhor qualidade, que ela tem um crescimento um pouco menor, mas ela agrega um pouco em questão de qualidade, está se voltando novamente à questão dos sistemas agroflorestais, mas mais com árvores e floresta. A cultura agrícola é, digamos, um pouquinho mais afastada, a não ser nos dois, três primeiros anos após o plantio da erva mate, há plenas condições de fazer cultivos agrícolas no meio. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com o engenheiro florestal Paulo Fluss, que coordena na IPAGRE o programa Recursos Florestais. Conhecimento de ponta nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Conhecimento de ponta nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou